CDs.com. Tava todo mundo duvidando do nosso amor. E olha só onde a gente chegou. Trocou o seu ar-condicionado pelo meu ventilador. Isso que é amor. Temos diferenças sociais e mesmo assim fazemos invejar muitos casais. Os vizinhos estão reclamando de nós, do barulho que a cama velhinha faz. É melhor ir se acostumando, a noite só tá começando e já já tem muito mais. Os vizinhos estão reclamando de nós, do barulho que a cama velhinha faz. É melhor ir se acostumando, a noite só tá começando e já já tem muito mais. Bora quebrar a cama. Tava todo mundo duvidando do nosso amor. E olha só onde a gente chegou. Trocou o seu ar-condicionado pelo meu ventilador. Isso que é amor. Temos diferenças sociais, mesmo assim fazemos inveja muitos casais. Deixa. Os vizinhos estão reclamando de nós. Meuscds.com. Os vizinhos estão reclamando de nós. Um barulho que a cama velhinha faz. É melhor ir se acostumando, a noite só tá começando e já já tem muito mais.